3, o quadrilha com a equipe de solo tem uma aeronave da Trip agora, vai parquear no pátio 3 da Costa Livre. Sente após a passagem da aeronave da companhia, autorizando o despegue e acionamento Trip 5-3-4. Mike Quebec para a cópia. 9-170 graus, 1-9, autorizado posto. Dizem posto, 3-8-9. 2-1-1, decolada os 3-6, controle 1-2-0-8. 08, obrigado. 6-2-5-1, eu tinha só uma aeronave da Oceana aqui, é por 10, agora tá livre, inicial, push. Livre, push, tá na meta, uma hora para o saque, 6-2-5-1. Patango Vitor Mike, Quebec, cópia. Salvador Cairu, 1000 pés, 1-7, direita, corredor Axé. 120-8 e o transpondo 0161, Vitor Mike Quebec. 758-26, eu desço para 2000 pés, autorizado sinal e reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado, 52-6. Vitor Mike Quebec, estimeta 2-18-6, acionamento taxa de decolagem 2019. 304, completo sinal de Sama Torre, 118 decimal 6. 1863-04. 923, agora é a Copa Valores, bom dia, o ajuste 10. 3304, em dia terra, baixado, checado. Cidade descida. São 3859, solo 38, direita, solo 219. Solo 219, São 3854, 59. Salvador, bom dia, o Papa Romeo Alfa Alfa, X-Ray, pronto para a cópia? Autorizado no 03304. Padrão 07, você. Alfa Alfa, X-Ray para Petrolina, guarda cópia, ajuste 1019. Sim, X-Ray. Salvo Salvador, então 3859. 3859, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, então 3859. Paredo 2223, cópia. Vitória da Conquista, Univa 260, pista 1-0, curva direita, saída Arbó, após direto Conquista, controle 120, décima 8, transponda 5102, o passarelo 2223. Cruzão 260 para a Torre da Conquista, saída é Arbó, depois direto Torre da Conquista, 208, controle 5102, transponda, passarelo 2223. 5102, chame pronto na remota, Passaredo. 5102, chama lá. Salvador, bom dia, web 5826, no ILS, baixar travado. Web 5826, bom dia, continua a aproximação, informarei pista livre. Sim, 5826. 6019, boa viagem. Táxi em frente, Índia Alfa, tem o ponto de espera, turno 0, Lages 86, Trip 5345, bom dia, obrigada. 3859, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, claro. Sol no chão, 6251. Prossiga. Tá pronto para o táxi. O táxi é autorizado até o través do 62, 6251. Até o través do 62, até o 6251. Alfa Alfa X-Ray, pode aguardar acionado? Direita 219-3304. Guardião 07, decolado 41, front, sobre Itapuã, 2120-18. Relativa, pro de Itapuã, vai chamar 1208. Lombardia 3304, livrando seu escudo. 3304, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 3304. Guardião 07, mantenha-se condições visuais, Kansas Space, QNH 1019. Relativo, tá próximo aqui o litoral já, Kansas Space vai chamar na sinal para Angina. Critério, comandante. No 923, cópia. Pronto, 4923. Volador Guarulhos, nível 360, Pesolo 10, pista 90, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120-18, transponder 5106. Gol 923, Guarulhos 360, Pesolo 10, decola direita da El, Leda Bridge, 1208, controle 5106, transponder, gol 923. Correto, chamada pronta. Solo Salvador, bom dia, azul 4299, aprovação Campinas 360. Janel 6251, livre táxi. A sua frente vai a sua primeira direita, pátio 3. E reporte antes para ingressar na Alfa. Antes daquilo, o 6251. Vai para o pátio 3, vai reportar antes da Alfa, para ingressar na Alfa, antes daquilo, 6251. 3859, observe o Oxané à sua esquerda, após Juliette, portão 9. Após o Oxané, Juliette, portão 9, 3859. 3304, segue o TAM, portão 3. Segue o tráfego da companhia para o gate 3, na 3304. 4299, bom dia, o número 2, aguarde a cópia, o ajuste no 09. Bom dia, o TAM 3663, a informação de uma... 663, bom dia, guarde a cópia, o ajuste no 09. Guarda, obrigado. 4299, azul, aguardando 4. Aumento, autoria 2023. 2223, coordene com a equipe de solo, após o TAM, parquear no 9, tá livre, chame táxi. Após o TAM, livre, chama táxi. Alfa Alfa X-Ray, aguardando acionado. Reposição de Alfa, chama solo, 219. Pela direita, mantém posição antes da Alfa, chama solo, 219, 56. Momo Coquibo, após direto Petrolina. Controle 1208, transponder 5071, o Alfa Alfa X-Ray. 1035345. Mantenha a posição. Mantenha a posição de 4-6. Autorizado conforme o plano, nível 200. Nossa, como? Transponder 5071, curva à esquerda. Pista 10, Alfa Alfa X-Ray. Não foi possível copiar o cotejamento do Alfa Alfa, Alfa X-Ray. Por favor, repita o cotejamento. Autorizado conforme plano 200, pista 10, subida Momo, curva à esquerda, transponder 5071, Alfa Alfa X. Momo Coquibo após direto Petrolina, 5071 no pátio 3, está livre, acionamento, chama para o táxi. Reportará para o táxi, aí. 6251, inicialmente mantenha a posição e aguarde para prosseguir. 5826, pode prosseguir em frente, agilizando via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 5826. Sando 1.035. 35345, contato radar, sinal 380, saída da El. Para o 380, nada El, 35345. controle, tripe 5345, pode voar da presente direto Dinner? Autorizado direto Leda, tripe 5345. Leda, grata. Controle Salvador, Papatango Vitor Mike Quebec, decolou a sua escuta. Papatango Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais, meu pés no corredor 7, NH10019. Reporte fora da barra. Meu pés no corredor 7, reporte fora da barra, Vitor Mike Quebec. 4299 da Azul, autorizado conforme Campinas 360 via Upper Zulu 10, decolando da 10 com curva direita, Dael Leda Bridge 1208, controle 5111, transponder 4299. Correto, portão 8, chame pronto 4299. Tamará. 251, vai observar o objeto à sua esquerda, após prossegue Kilo Alfa até o ponto de espera da Golf, o 6251. Modo objeto, Kilo Alfa, ponto de espera da Golf, chama lá o 6251. Qual é o procedimento no ponto de espera da Golf? Vai colocar a aeronave em que posição? Romeu Alfa Alfa X-Ray, pronto para o táxi? Quanto a bordo? 8 a bordo? Ok, o Alfa Alfa X-Ray pode prosseguir o táxi de pátio 3 e reporte para ingresso no grande pátio. Reportará para ingresso no grande pátio X-Ray. Aripe, informa o tráfego na sua posição de 12 horas a 5 milhas, mantendo 1000 pés no corredor Axel, Papa Alfa 3-2. 3663, cópia. Pronto, cópia, tá, 3663. Salvador Guarulhos, nível 340, Pesulo 10, pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5110, são 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340, Pesulo 10, pista no zero, curva direita, saída da El Leda Bridge, 208, controle 1-0, transponde o 3663, portão. E o nível autorizado 340, a rota é 5, e o transponde é 5110. Chame pronto, portão 53663. Acima, 340, apesou 1-0, 1-0, chamaria o 3663. Salvador, consegue 2223 para o táxi, 4:30, 3:50, Salvador. Faria do Livre Táxi, em frente, pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera, quando pronto 18612, eu ajusto no 019, uma boa viagem. Pátio, Índia Alfa, 18612, ponto de espera, obrigado, senhor, volta lá. Vai consertar lá na base, senhora. Alfa Alfa X-Ray, grande parte. Alfa Alfa X-Ray vai observar o passaredo, da passagem ao mesmo, após prossegue Índia Alfa, ponto espera 18.6, 1019, uma boa viagem. Grata, X-Ray. Estou ciente, estou visual, 6251. O senhor vai se posicionar como aí? Vai colocar o pico da aeronave para a cabeceira 10? Vai fazer o 180 aí na Alfa? Como é? Não, na verdade a gente pretende ficar do jeito que a gente está, né? Estou visual. A gente vai iniciar o teste. Victor Mike Quebec, informa estimado para pouso. Está estimando o pouso em mais 1 ou 2, ou mais 2 0 minutos. Victor Mike Quebec. Sim. Passarei 223, além da cola, pista no 0, vento 160 graus, 109. Além da cola, 22. Paterno 13325. 1251, alterna 13325, 3345. Através da barra, o Victor Mike Quebec. Frequência livre, Victor Mike Quebec. Livre, Quebec. Guardar para fazer vistoria na pista. Ok. Alfa Fox Foi, Anir Mantém, 010. Anir Mantém, SP. Mike Delta, vento 160 graus, 089, 382, pista no Sérgio. Delta, autorizado o pouso, vai ser aplicado. 8223, decolado 53, controle 120 da sua 208, bom dia. 12, com a informação Mike para cópia 350, repito. 3, 1, 2, bom dia, guarde a cópia para Recife, o ajuste no 0, no 9. Escuta para cópia, o 6312, poderia confirmar a saída? Saída PUCA. PUCA, obrigado, 6312. Saldo, Oxanã, 6251. Prossiga. Pronto para retornar para o gate, para o remoto. Ajuste no 0. Gente, iniciando, ajuste. Na pista. Tem que ingressar na pista. Vou manter a posição. Passada 2223, informo que após Arbor, voará direto Vitória da Conquista. Arbor, depois Conquista. 2223, obrigado, Sargento. X-ray, decolado 5-4, mantém pronta 3.000 pés ou liberação do controle. Chama agora o controle 120-8. 208, controle X-ray. Vai liberar na foto. Ingressa na pista, libera minha foto no 0-2-5. Pro de Salvador, Papo Romeu Alfa Alfa, X-ray na decolagem. Papa Romeu Alfa Alfa X-ray, contato radar, mantenha a proa até 3 mil pés após sair da Momo. Mantenha a proa até 3 mil pés após Momo, X-ray. Quem faz usar com aeródromo, Michael Villanova. direto Vila Novembro, chame torre 18 decimal 6. 18 6, boa. Torre Salvador, de Papatango, Eco, Zulu Novembro. Zulu Novembro é ponto curto final, não sei. Novembro. Tá ligando, via 462. Líder táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 62. China 6312, copia. Escuta pronto, 312. Salvador Recife, nível 350 para o ISC 58. Pista no zero, curva à esquerda na Fuca Aracaju. Controle 120, décima 8, transponder 5123, o Oxenã 63. 30350, via Upper ISC 58 para Recife. Decolando da 10, só primeira curva à esquerda. Saída Fuca Aracaju. O controle 208, transponder 5123. Oxenã 63, não. 3, portão 10, chame pronto 63, 12. Para pronto, o Oxanel 63, 12. Paulo, para chamando o pushback, o plano 3663. Acionamento pushback, o plano 3663. Portão 3 autorizado, 3663, chame táxi. Aqui é o portão, o plano 3663, 40. Solo Salvador é o azul 4299, box 8 para o puxa acionamento. Autorizado, azul chame táxi. Tamará. Escuta, amigo. Mantenha a posição, 6251. Mantenha a posição. Alfa Alfa X-Ray, por favor, quando possível, pro direto para Petrolina. Alfa Alfa X-Ray, após mal, motorizado direto destino. Após mal, direto destino, grata X-Ray. Silêncio Zulu Alfa Bravo, reporte um através de Paripe. Olá Salvador, bom dia, voo 605. 5, bom dia, prossiga. A gente dá informação Mike, autorização Galeão 360. Galeão 360, guarda cópia, o ajuste no 019 e no 605. 619, qual seria a saída prevista? Saída da El. É, obrigado. Gate informado pela esfera, por causa do retorno. Não pode ser. 360, bom dia. 605, lagou copia. 605, copia. Utilizado Galeão, nível 360, Zulu 10, pista 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 120, décima 8 e o transponder 5124 no 605 da Gol. Autorizado 360 Galeão, antes do 10, decola pista 10, curva direita na saída da El Leda Bridge. Controle 120, décima 8, chama 5124, Gol 605. Portão 4, chamará pronto o 605. 4-4-2-9-9, está pronto para o táxi, PV de 1-0-8, com 4 horas e 45, alternando Ribeirão Preto. 4 4219, linha táxi, parte principal, end alfa, ponto espera, 18612, eu ajuste no 091, boa viagem. Parte end alfa, 18612, ponto espera, ligado, 4299. Paulo 923, aguardo um instante para iniciar no 612. Guarda. Paulo 5221. 5221, prossiga. 2x0 para conquista, sempre dá mais. Guarde a cópia, o ajuste no 09, 5221 no tripper. Escuta. Direto Petrolina, grata X-Ray. Bom dia, eu aguarde a cópia, eu ajuste no 09. 319 aguardando, 3304. Para o táxi, eu sou a 3663 com 140, 4 horas e 10 com 15. 3663 vai observar a nave azul à sua esquerda, pode prosseguir como número 2. Via Pátio, Índia Alfa, ponto espera, 18612, eu ajuste no 093, 663, dá tanto. Com o número 2, Pátio. Alfa, pode ser 18.000, eu estou na 3.000. O Oxenai 6251 é o solo local? Mas pode ser pra chegar. O gate informado pela infraero do retorno? Estava em contato com a infraero aqui, mas ainda não tem não. A ideal seria voltar pro 13. Só para remoto. Remoto é 13, pode ser? E agora só um instante para coordenar com a infraero. Bom dia, até a 3859, coordenação Curitiba. Sim, para o solo. É o 3859, coordenação Curitiba. Curitiba, número 3 para a cópia, só um instante, 3859, ajuste 1099. Gente, aguarda, é, quem é a saída, por favor? Saída Arbon Elef. Ok, obrigado. Entrei em contato, pode ingressar a Juliette para a remota 13.13. Juliette para 13, graças a 923, já coordenei com a equipe de solo após o Ocean Air retaguarda, está livre iniciando 612, chame para o táxi, 923. Coordenação após o Ocean Air, está livre táxi. Fala esse poxa, 923. 0 graus 109, autorizado a alinhar e decolar pista 10. Autorizado a alinhar e decolar da 104299 da Zinha. Nossa cópia. Autorizado Salvador Vitória da Conquista, nível 200. Direto, pista 10, curva direita, saída Arbó, após direto Conquista. Controle 120, décima 8, e o transponder 5133, o trip 5221. Autorizado 200, Conquista, agora 10, curva direita, Arbó, após Conquista. Controle 208, transponder 5133, trip 5221. Correto, 5221, chame pronto para o push e acionamento. Vai chamar. Tá. 605 autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chamado táxi, 3304, cópia. Escuta, 3304. Salvador, Brasília, nível 380, rota UPZULU 97, pista 10, curva à direita, saída Arbó, transição elétrica, controle 120, décima 8, transponder 5125, 3304. 380 autorizado, UPZULU 97, decola na rua elétrica, primeira curva à direita, controle 320, décima 8, acena 5125, 3304. Correto, portão 3, chamada pronta, 3304 da TAP. Chamada, 04.